Amo as pedras, os astros e o luar que beija as ervas do atalho escuro. Amo as águas de anil e o doce olhar dos animais divinamente puro. Amo a era que entende a voz do muro e dos sapos o brado a telentar, de cristais que se afagam devagar e da minha charneca o rosto duro. Amo todos os sonhos que se calam, de corações que sentem e não falam, tudo que é infinito e pequenino, mas aqui nos protege a todos nós. Soluço imenso, eterno, que é a voz do nosso grande e mísero destino. Amo as pedras, os astros e o luar que beija as ervas do atalho escuro. Amo as águas de anil e o doce olhar dos animais divinamente puro. Amo a era que entende a voz do muro e dos sapos o brando telentar, de cristais que se afagam devagar e da minha charneca o rosto duro. Amo todos os sonhos que se calam, de corações que sentem e não falam, tudo que é infinito e pequenino, mas aqui nos protege a todos nós. Soluço imenso, eterno, que é a voz do nosso grande e mísero destino. No, no, oh, la, la, la, la, la.